pega nossa relação e deixa de lado. Se é com os amigos pra se divertir, não me liga, não me avisa, nem dá um sinal. Só escuto as fofocas que me deixam mal, me faz de palhaça. Mas você vai ter que decidir se vai me enrolar ou me assumir. Se eu só sirvo pra ficar, já tô caindo fora. Já cansei de ser usada nessa relação. Só seu corpo não me serve, eu quero mais agora. Meu desejo é ser a dona do seu coração. Se eu só sirvo pra ficar, já tô caindo fora. Já cansei de ser usada nessa relação. Só seu corpo não me serve, eu quero mais agora. Meu desejo é ser a dona do seu coração. Você diz que gosta de mim, mas só quer ficar de boa na curtição e não leva a sério a nossa relação e deixa de lado. Se é com os amigos pra se divertir, não me liga, não me avisa, nem dá um sinal. Só escuto as fofocas que me deixam mal, me faz de palhaça. Mas você vai ter que decidir se vai me enrolar ou me assumir. Se eu só sirvo pra ficar, já tô caindo fora. Já cansei de ser usada nessa relação. Só se o corpo não me serve, eu quero mais agora. Meu desejo é ser a dona do seu coração. Se eu só sirvo pra ficar, já tô caindo fora. Já cansei de ser usada nessa relação. Só se o corpo não me serve, eu quero mais agora. Meu desejo é ser a dona do seu coração. Isso é aviões. O melhor do rádio já está vindo. Vaquejada dos campeões. 5, 6 e 7 de dezembro. Mais alegria no seu dia. Rádio Manchete, sua rádio amiga. www.radiomanchete.com.br, o site oficial da Rádio Manchete. Sua rádio amiga. Aqui, a gente te escuta. Fale com a gente através do nosso WhatsApp 21 97801 2000, e nós te responderemos rapidinho. Rádio Manchete, sua rádio amiga. Calcinha Preta, volume 7. Tô precisando de você agora. uníssono são iguais. Fique com ela, morra com ela, e essa gostosa que você não pega mais. Nunca mais eu vou chorar, nunca mais eu vou sofrer, nunca mais você vai ver. A gente sempre tem um ótimo negócio para você. 21 97801 2000. Você já escuta a Rádio Manchete em seu celular? É só baixar o nosso app de graça e você já garante a Rádio Manchete sempre com você. Ai, que saudade lá de Pernambuco, de Cotinga, Rua de Cruzilhada, de Água Fria, Torre Dois Irmãos. A saudade tá danada, não resisto não. Se me aperta mais o peito, pego o avião. Vou começar a bater carne de charco com feijão. Vou tomar uma pitua, chicabuma com limão. Hoje eu lembro do Recife, ai, que dor no coração. Da sanfona, do sivuca, do Sherlock, a conversa. Do Turingo, da Peixarol, do Praça Gagueja. Da Peixada, da Lagosta, do Siri, do Camarão. Da Praia do Rio Doce, do Debelo, meu irmão. Do Caju, do Abacaxi. E das tardes de verão. Ai, ai, meu Deus, eu vou voltar. Não posso mais quando eu me lembro da vontade de chorar. Daquelas pontes do Capibaribe, das caçadas de biribe, das noites de luar. Dos valentos com peixeira na cinta, e o punhado sobre a visa e a rasteira vadear. Em Pernambuco tudo é diferente, como é boa aquela gente, quem vai lá não quer voltar. Saudade lá de Pernambuco, de Putinga, Rua de Cruzilhada, de Água Fria, Torre Dois Irmãos. A saudade tá danada, não resisto não. Se me aperta mais o peito, pego o avião. Vou começar a bater carne de charco com feijão. Vou tomar uma pitua, chicabula com limão. Pois eu lembro de Recife, ai, que dor no coração. Da sanfona, do sivuca, do Sherlock, é conversa. Do Turinho, da Peixarol, do Praça Gagueja. Da Peixada, da Lagosta, do Siri com Camarão. Do Caju, do Abacaxi e das tardes de verão. Da Praia, de Rio Doce, tudo é belo, meu irmão. Ai, ai, meu Deus, eu vou voltar. Não posso mais, quando eu me lembro da vontade de chorar. Naquelas pontes do Capibaribe, das caçadas em Bibiribe, das noites de luar. Os valentos com peixeira na cinta, e o punhado sobre a vida e a rasteira vadia. Em Pernambuco tudo é diferente, como é boa aquela gente, quem vai lá não quer voltar. Quieta, coração, é. Tá em uma penha de nada, hein? E aviões, 5, 6 e 7, vaquejada, flor do vaqueiro. Ah, avião, essa vez do porroção do mel. Maca Lima, do Moção, pode dar esse CD. Já não passa, você diz que não tem graça te amar assim. Tudo tão bonito, mas o ouro infinito parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Divide dentro dos mundos, sei que tô amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo entre nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Vai! Vem, avião! Rasga, baleia! Bora da boa história, sai também! Você diz que não tem graça chamar assim. Tudo tão bonito, mas com ouro infinito parecido com borboletas do jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que tô amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Sou eu, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. da Rádio Manchete. A gente sempre tem um ótimo negócio para você. 21 97801-2000. Pode apostar. Me entrego de bandeja toda pra você. Você é o amor. Não me deixe chorar. Sou órfã e que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai me abandonar. Quem chora sou eu, e quem sofre sou eu, e se acaba sou eu, por um amor assim. E quem E aí, galera, se liga aí. Aviões também em formação. Apaga essa ideia, meu irmão. Vai. Quem fuma cigarro torce o tempo todo. Vive com cigarro feito galinha com ovo. Não dá pra beijar, nem falar de perto. Boca de fumante é um escuta céu aberto. Seja vivo, olha o aviso, fique esperto. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Homem que fuma brocha, se livre, meu irmão. Mulher carente da rocha, depois o Ricardão. Cigarro é prejuízo, no bolso e na saúde. O câncer é um perigo. Se ame, se cuide, mulher. Vou dizer como é que é. Oi. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco. Pare de fumar. Solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco. Pare de fumar. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Ai! Dale, avião! Torce o tempo todo. Vive com cigarro, feito galinha com bolo. Não dá pra beijar, nem falar de perto. O pé de fumante é um esgoto a céu aberto. Seja vivo, olha o aviso, fique esperto. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Homem que fuma brocha, se livre, meu irmão. Mulher carente arrocha, depois o Ricardão. Cigarro é prejuízo, no bolso e na saúde. O câncer é um perigo. Se ame, se cuide, mulher. Vou dizer como é que é. Vai. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco. Pare de fumar. Solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco. Pare de fumar. Vai. É, aviões, se liga aí, meu irmão, apaga essa ideia. Viva a saúde. Vai. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Solta o tabaco, menino. Solta o tabaco, menina. Pare de fumar pra beijar melhor o clima. Solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco. Pare de fumar. É. Solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco, solta o tabaco. Ei, pare de fumar. Vai. É aviões do forró dando aquela dica pra você. Ei, apaga essa ideia e vem voar de avião. Anuncie na Manchete. A gente sempre tem um ótimo negócio para você. 21 97801 2000. www.radiomanchete.com.br, o site oficial da Rádio Manchete. Sua rádio amiga. Você já soube? Vai lá no nosso Instagram e comente a nossa manchete do dia. O endereço é Rádio Manchete Rio. Segue a gente e deixe sua curtida. www.radiomanchete.com.br, o site oficial da Rádio Manchete. Sua rádio amiga. Game. cabeça me procura quando está carente. Forró volume 7. Te dei meu ombro, amigo, que você chorou quando estava na deprê fingindo que me amou. Por planos e promessas deixei me levar. Você chorando por ela jura pra me amar. Eu sonhava em um dia ter o seu amor. Doce A gente sempre tem um ótimo negócio para você. 21 97801 2000. Você já escuta a Rádio Manchete em seu celular? É só baixar o nosso app de graça e você já garante a Rádio Manchete sempre com você. É, menino, tá todo mundo aí? E agora vai ser desse jeito, escuta aí. Eu vou fazer uma fazer uma banda só pra tocar forró. Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor. Aviões é uma banda e não vou forró. Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor. Tome forró, tome forró, tome forró, tome forró, tome forró, tome forró, e quanto mais forró melhor. Sempre tem um ótimo negócio para você. 21 9 7801 2000.

você. Mas meu bem, não tem malícia, não vou te negar. Me leva nos teus braços pra onde quiser. Só sabe de cadeia, pode apostar. Sempre tem um ótimo negócio para você. 21 97801 2000. Eu tô comendo vela, eu tô comendo vela, eu tô comendo vela. É Não diga não, que não amo mais meu pobre coração.